ver sempre no teu rosto essa felicidade, o teu sorriso iluminado que me faz tão bem. O teu astral pra cima já é marca registrada, esse teu jeito que não guarda mágoa de ninguém, essa vontade de quem vai vencer na vida. Eu tô com Deus e sei que Deus está contigo. Teu coração não cabe dentro do teu peito, que está lotado, transbordando de amigos. Você tem sempre uma palavra de consolo, fica sem jeito se deixar alguém na mão. Tá sempre junto e misturado com seu povo, fecha conquista sem ler esse documento. Na correria você sempre encontra tempo de demonstrar o que é ser gente de verdade. Sempre buscando o bem da humanidade. É ser humano, é ser humano, é ser humano, ser humano, é. É ser humano, sabe chegar pra somar. É ser humano, deixa a canoa virar. É ser humano, na hora que o tempo fechar. Ser humano, é. Ser humano. Quero ver sempre no teu rosto essa felicidade, o teu sorriso iluminado que me faz tão bem. O teu astral pra cima já é marca registrada, esse teu jeito que não guarda mágoa de ninguém, essa vontade de quem vai vencer na vida. Eu tô com Deus e sei que Deus está contigo. Teu coração não cabe dentro do teu peito, que está lotado, transbordando de amigos. Você tem sempre uma palavra de consolo, fica sem jeito se deixar alguém na mão. Tá sempre junto e misturado com seu povo, fecha a conquista, silêncio e documento. Na correria você sempre encontra tempo de demonstrar o que é ser gente de verdade. Sempre buscando o bem da humanidade. É ser humano, é ser humano. Ser humano, é ser humano. O campo que tem e vier é ser humano. É tema da minha canção. É ser humano. Eu tenho esperança e fé no ser humano.